sem fim. Mas nada vai poder fazer mudar o meu jeito de ser feliz. Pois esta vida é o que sempre quis. Quis viver e também sonhar. Nas asas deste sonho vou voar. Por vezes lá fora o mundo parece maior. Para poder amar e pra viver o dia a dia.